Esse repertório tá estourando. Essa blusa apaixonada, é assim, ó. Ajuda eu aqui. Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí. Já me senti assim. Vamos cantar, vamos cantar. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Deixa conta. A minha banda vai jogar baixinho. Eu quero ouvir Itaberaba. Canta aí, canta aí. E meu peito. Se for amor, eu tô ferrado. E aí vai ser pior estrago. E o peito tá doendo. Tomara que seja infarto. Se for amor, eu tô ferrado. E aí vai ser pior estrago. Aô, Bruno Lima apaixonado. Vamos arrochar com minha água Itaberaba. Esse é o Chonado ao vivo, né? Portal do Arrocha. Ajuda eu aqui. Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí. Já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá? Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Canta aí. E meu peito. Se for amor, eu tô ferrado. E aí vai ser pior estrago. E o peito tá. Tomara que seja infarto. Meu parceiro Ivan, tamo junto, meu irmão. Abraço forte do Chonado.